guerreiro do asfalto. Vem comigo então. Se a vida é um jogo, eu tô pronto pra jogar. Sai da reta, vacilão, porque eu vou passar. Não fica na minha frente, seja um pouco inteligente. Perdeu-se o respeito e a chapa ficou quente. Sem essa de só Deus pode me julgar. Vagabundo se dá o direito e vem pra me matar. Cabuloso na inveja e o tempo fecha. Mas faço a minha sem dar boi, sem dar brecha. Eu mantenho o proceder de guerreiro do asfalto, fazendo os irmãos jogar a mão pro alto. Meu conceito é diferente, diferente do seu. Não fico relembrando tudo que se perdeu. Eu planejo o futuro pensando no presente e sigo na batalha e conscientemente, constantemente vem na minha mente pensamentos confusos, um pouco diferente. Reagir pra subir, resistir pra não cair. Vivendo a milha sem a conduta infringir. Mas tem muitos que vêm na contramão, se fazendo de santo e me chamando de irmão. Esses eu sei que a vida vai cobrar, vai ser cruel e não vai demorar. Por isso levo minha vida sempre na boa, curtindo a levada quando o hip hop soa. Sou guerreiro da rua, soldado do asfalto, fazendo os irmãos jogar a mão pro alto. Minha consciência não é pouca, eu sei que a vida é louca. Maloqueiro com ódio, escuro e de touca. Sou guerreiro da rua, soldado do asfalto, fazendo os irmãos jogar a mão pro alto. Minha consciência não é pouca, eu sei que a vida é louca. Maloqueiro com ódio, escuro e de touca. Salve os guerreiros que sobrevivem à noite. Põe o pé, invade, mete a cara e não se esconde. No fronte de batalha ou na pista de dança, vivendo na guerra ou na vida mansa. Chega pra cá, só tá faltando você. Vamos festejar por sobreviver a essa vida injusta, cruel e sem causa, cheia de amor e de gente falsa. Pois quem é da rua sabe reconhecer quem se finge de fiel pra usar você. Sem julgar ninguém, eu sei quem é quem. Tá falando demais, fecha o bico pro seu próprio bem. Fala até não poder mais, esconde tudo que tu faz. Tua vidinha maluca não tem nada a mais. Mas segue assim, vai contando vantagem. Não me deixo abalar pela tua sabotagem. Moleque mal criado, não sabe o que é viver. Vai rezando se um dia eu cruzar por você. Na madrugada sinistra onde um monstro nasce, com ódio de toca, mas um louco se faz. Guerreiro da rua, soldado do asfalto, fazendo os irmãos jogar a mão pro alto. Minha consciência não é pouca, eu sei que a vida é louca. Maloqueiro com ódio, escuro e de toca. Sou guerreiro da rua, soldado do asfalto, fazendo os irmãos jogar a mão pro alto. Minha consciência não é pouca, eu sei que a vida é louca. Maloqueiro com ódio, escuro e de toca. A condecoração que a vida nos dá é só mais um motivo pra gente sonhar. Seguir em frente, pois tá tudo na tua mente. O final feliz só depende da gente. É batalha, suor e muito cansaço. Demonstrou que eu fiz, o que eu sou, o que eu faço. Um abraço pra quem corre com nós, que faz a correria na mira do algoz, que não se deixa abalar pelo mundo cão, que na covardia tenta sua alienação. Mas tem que ser guerreiro, tem que ser mais forte. Não adianta planejar já contando com a sorte. Pra conquistar o que você quer não basta só acreditar, tem que ter fé e começar a lutar. Por isso se apruma, demonstra de onde você veio. Seja o mais notável em todo o seu meio. Guerreiro da rua, soldado do asfalto, fazendo os irmãos jogar a mão pro alto. Minha consciência não é pouca, eu sei que a vida é louca. Maloqueiro com ódio, escuro e de toca. Sou guerreiro da rua, soldado do asfalto, fazendo os irmãos jogar a mão pro alto. Minha consciência não é pouca, eu sei que a vida é louca. Maloqueiro com ódio, escuro e de toca. A todos os soldados do asfalto, a todos os guerreiros da rua.